094, vai manter pra gente pro por mais quantas milhas? Sim, chegou 1094, após visivo e direto TAP para o nível 050. Salvador, é o Charles Jeff. Confirme. Charles Jeff, autoriza voa via de Sorocha. Autorizado, Charles Jeff. Retornar da linha litoral. Olha, eu estou aqui no uniforme, chama a torre em Salvador, 1-8, deixa eu ver. Salvador, está aqui no uniforme, é com o Vai manter 050 por mais quantas milhas? Por mais 30 milhas, cara. E 25 milhas, no máximo. Gente, autorizado o TAP após 25 milhas na 050, na 390. Descendo ao 060 e vai voar o TAP após 25, obrigado. Azul 2770, good morning, ready to call? Azul 2770, clear to Porto Seguro Airport via Whiskey 33. After according to route plan, flight level 160, take off runway 10 with right turn, Coral 1 Bravo departure. Scope 02 Salvador departure 119.8. Sorry, 302 Port Seguro, but level 160, via Flatline Road, take off runway 10, turn right, Corral 1 Bravo departure with 33 airways. Departure control 1198, confirm. 0222. Roger, off 0222, Azul 2770, with information Kilo, altimeter 1016. Azul 2770, read back squad gate Correction, Avon 3, call me ready to push back and start up. Qual foi o push back and start up? Qual foi o push back? É autorizado o cruzamento? Repasse na Lima. Ô, tá 396, tá bom na proa de taxa. E mais 18 milhas vai disputar um desvio à direita. Esse tá com a mantendo, ok? Sim, tá 3896, informe a velocidade indicada. Tá mantendo agora 290. 290, 500 graus. Exato, tivesse o meu tempo de estágio. Isso, agora de coordenação com controle. Mano, novo procedimento? Afirmativo. 96, inicia redução de velocidade para 2509 indicado. Está reduzindo para 250 nós, o 3296, descendo para o nível 060, tenta dizer que ele está à direita agora, curso 090. Gente, 3896, qual o seu número 2 na aproximação, segue traço, sua posição agora de 1 hora 12 milhas, rumo leste, passando 9 mil pés de descida, um bloco 737. Está sentindo para a frente, graças. Salvador, 1, 9 milhas, descendo para o nível 8. Aí chegou o oficial, chega só o Uno, desde na décima Uno. Décima Uno, décima Uno. Décima Uno, décima Uno. Décima Uno, décima Uno. Décima Uno, décima Uno. Décima Uno, décima Uno. Décima Uno, décima Uno. Décima Uno, décima Uno. Décima Uno, décima Uno. Décima Uno, vai prosseguir 2000 pés até Coral, confia? Negativo, instrução para o novo procedimento. Ok, o senhor iniciou, vai fazer só o ILS novamente, confirma? Afirmativo. Gente, submantenha 2000 pés, mantenha o eixo de decolagem até 2000, reporte atingindo. Pará. Cruzando, vano Duna, Uno 094. Gente, Uno 094. 3896 reautorizado a nível de voo 090. 090 descida, 3896. Papapapá, Charlie India Echo. Na sua escuta, senhor. Foi chamado de pouso. Aos 1405. 1405, copiado, graças. Na proa. Agora a dona na proa, descendo para 2000. Gente, autorizado, final do procedimento ILS X-Way para a pista no zero. Ajuste de altimetria no zero no meia, reporte no curso localizador. Passarei no curso do localizador, vou no 0-94. 3896, reautorizado ao nível 080. Reautorizado 080, reduzindo a nossa pista. Muito obrigado. Previsão de mais quantas milhas nessa proa? No máximo mais 5 a 8 milhas, senhora, a gente já retorna para o destaque ou duna, com a melhor opção. ITAP, ITAP pra gente fechar o sequenciamento, eu consigo deixar o seu DC com a velocidade um pouco mais a critério, ok? Sem problema, mais 5 milhas a gente vai dar e descendo para o 80. Dia 2000, Whisky Oscar Uniforme. Whisky Oscar Uniforme, sob separação, curve à esquerda até a proa 330, esquerda proa 330, galera das comunicações, ao curvar a radial 360, radial norte do VOR Salvador. Se eu vou ir na proa da posição pelo, para interceptar a chegada bom, se completar ILS X-Ray após, ok? Afirmativo, esquerda na 330, o Wilson Antunes lá. Parece comunicações na proa de pelo, vai completar a terceira bom. Já está voando para o destaque agora. Gente, 3896, desse mantém nível de voo 050. Tá Tango Oscar, Golf Sierra autorizado. Sierra November Tango Romeo, afasta na radial 320, 80 milhas, onde modifica, desce nível 085. Inicial nível 100, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, aposte direto, acana 5142, controle 119, decimal 8. Na Batangó chegou o servo, treinamento correto, reponte no PAS 3. Autorizado, Charlie de Eco. Salvador, voo 2197, ouro, bom dia. Nossa, tchau, autorizando a linha de decolar, fechando 0, vento 140 graus, 0402. Autoridade da linha de decolar, zona 0, com 050-03-29-BN. O solo voltando? Tudo bem. Apenas confirmando o nível autorizado, 100. Nível 100, é 10. 10, parte estabilizada. Vejo o bem, tudo 15, autorizado é 3 da 10, chamada estabilizada. Tem isso, Foto Tango Bravo. Autorizado, mas é presente pro. Vitor Bravo, Vitor, bom dia. Entendido que encontra-se na posição 14, solicita rebote para portão 10. Bom dia. 86. Brisque, Oscar, de uniforme, preparação para sequenciamento, curve a curva esquerda na proa 300, limitado pelo QDM 120 de Simbra. Caso de falhas, voe na proa de Duna, contato LS X-Ray da pistola 0. Atuna, tio. Esquerda, proa 300, limitado ao CDM 120 de Simbra, o Instante. Controle Salvador, bom dia, Gol 2171, controle. Gol 2171, suba via São João 1 para o nível de voo 360. Saldo 360, voo 2171. Comodoro, é possível voo 2171 voar direto na flor de morte, vá. Voo 2171 autorizado direto por base. Mantendo o voo de voo 360. Falou de Pumbave até o nível 360, voo 2171. 2171 no nível reautorizado 340. Ok, restrito agora 340, voo 2171, não. Localizador, 389, deixa na Torre Salvador, 118, decimal 6. 26, bom dia. Salvador, voo 2171, vai ter que ter torre de esquerda, proa 200, por aproximadamente 20 milhas. Tente repartir até o desvio, voo 2171. Será repartir, obrigado. Whisky, Oscar, uniforme, para seu pensamento, curve à esquerda, a proa 240. Limite é o curso do localizador, caso falha de comunicações, autorizado em aliança que foi da opção 0. Esquerda 240, deixa eu controlar, está bem. Voo 0942, libera direita, sala 1, 21, decimal 1. Novo 2111, direita, voo 094. Torre, então, Salvador, muito bom dia, até 389, estabilizado no 0. Novo Salvador, bom dia, voo 094. Bom dia, autorizado, pista na 0, né, 1, 40 graus, 079. Autorizado, pouso no 0, 3, 8, 9, 6. Motor, eu vou 1184. 1184, bom dia, prossiga. Bom dia, autorização TC, recebe. 1184, 1 minuto cópia, prepare a saída PUC, transição Caju, aguardando. Retorno Caju, obrigado. Fala da Lula Charlie Hotel, autorizado a táxi via Pátio 1, reporte no Través da meia dúzia. Cara, até o número 2 para a cópia, prepara a saída Conde. Vitor, bom dia. Otango Esquiosca Uniforme, curva esquerda, proa 190, guarde o último vetor para interceptar o curso do localizador. Esquerda 190 para interceptar o curso do localizador. Aguardando o papel. E o Foxtrot Tango Bravo, controle. Bom dia, Ocean Enemy 140, informação possível, autorização massiva. Estamos na 07. Ocean Enemy 140 de Parapuca, transição Aracaju, número 3, cópia. Informe para interceptar o ILS à direita pista na zero, esquerda 155, forma estabilizada. Esquerda 155, forma estabilizada. Gol 2171, controle. Prossiga, 171. Sobre mantenha nível de voo 260 e chame Recife na frequência 1251, alterno 28.35. Tá 3989, Elias 4612. 1184, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida pouca, transição Aracaju, via perdão 17. Responder 5164, controle 119, decimal 8. Informa quando estabilizar. Decolando a 1-0 à esquerda na PUCA, 1-1 para transição Aracaju, 5-1-64, transponder 1-1-9, decimal 8, número da via 2-1-7. Protegimento correto, transfero para o espelho de acionamento. Está na posição 4, pronto para o push back acionar, gol no 1-1-8-4. No 1-1-8-4.4, autorizado, chame pronto para o ataque. Autoridade está matando para o 1-1-8-4. Batango Vitor, até Charlie, cópia. Confirmando, Vitor Charlie Hotel, cópia. Autorizado Aracaju, nível 090. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Conde, via Whisky 33. Aciona 0224, controle 119.8. Vida Puca, transição Aracaju, via Perdu 1-7. Responder 5-1-7-7, controle Salvador 1-1-9-8. Autorizado, Marcelo, conforme 3-0, decola 1-0, curva esquerda, Puca, Aracaju, Perdu 1-7, 5-1-7-7-19-8. Chamei a minha 1-4. Correto, transfera para o chuveiro de acionamento. Camarão 7, push acionamento. Os últimos 770, approved, o chuveiro de acionamento, como ready for tax. Ótimo, oficial, autorizado de acionamento, chame para o transfer de tax. Formando o desvio. Bom dia. Papapá, challenge a eco. Papapá, challenge a eco, tá. 60 milhas nordeste do VOR. Salvador, mantenha assim condições visuais. Chame Aracaju na frequência 120.3. Autorizado para a direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1-1-8-12. Alto metro 1-0-1-6, Mongol. 1-0-6 via Índia, 1-0-0-1-8-6, Mongol. está chamado bom contato, eu acho que você é. Oficial, presente autorizado o táxi. Ele vai estar aqui 3, 7, 1, ainda, bom espera do 1, 2, 1, 6, 2, 1, 6, 2, 1, 6, 2, 1, 6, 2, 1, 6, 2, bom dia, autorizado Maceió, nível 350, decola da pista 10, curva esquerda, subida Cuca, transição Aracaju, e a pista 17, transponder 5402, controle 119 do sinal 8. Que o aspirino forte se sente autorizado, toque remetido, vento 020 graus, 8 nós. Tá. Gol no 1x4, alinho, mantém-se pro 0. Também mantendo 0, gol no 1x4. 5-3, com aqui bem na nossa base de dias aqui, bem na parte de tem uma... Dá pra gente passar. Só se quiser a gente tirar, que não dá o discurso. Tem que ser reforçado, obrigada. Nada. Onde essa via chega na ponte para 4 mil pés, que é legal na 096. Para meu pai, é isso? Vá. Sério, isso, uniforme. Tá. Gol 184, autorizada a colagem da pista no 0, vento 020 graus, meia dúzia de nós. Autorizada no 0, gol 1184. Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, após a rolagem do banco da Gol Lima, tem? Após a rolagem do banco da Gol Lima, tem? Whisky, Oscar, uniforme, televisual, tem setor norte, quando pronto para girar a base da ONU 7, autorizado, o ajuste de altímetro, ONU 0 no meio. Tá pronto, vai girar a base, Whisky, Oscar, uniforme. Livre base, reporte final, ONU 7, Whisky, Oscar, uniforme. Valeu, vai reportar. Conforme heading and 400 miles. Roger, clear deviation after fly direct ETAP intersection. Whisky Oscar uniforme, autorizado pouso na pista no 7, vento 020 graus, meia dúzia de nós. Vá. voo 1184, decolou 33, time control em 119.8. 119.8, voo 184. Salvador, depart control voo 1184, passing 1400, full cut. Go 1184, radio contact on the path to climb in. Flyer Puka departures for flight level 370. Flyer Puka, flight level 370. We are maintaining heading 070 to avoid weather. Roger. Meia dúzia de nós. Risque Oscar, uniforme. Solo Force 34, confirmando ele estar. Assista na África, ser livre. Será preferida a aeronave puxando no centro, vai fazer o perfil de subida com flitante, mas performance maior. Autorizado desvio, informe ao termo para autorização de tuna. Dá uma ponte, certo? Serra do Culos 35, chame o controle em 119.8. 119.8, acha a golpear. Azul 2770, line up in the way 210. Contato radar decolagem, submantenha 3.000 pés, via saída MOM. Submantenha 3.000 pés, via saída MOM, acha que eu vou ficar. Agora, meia para 8, seccionamento, posição 8. Ponte 8, autorizado, deixa eu ver, tá? Autorizado, 8, bora, meia para 8. So 1739, confirm your head. 1739, we are flying to Itat. Roger. Deviation, go 1739. 1739, Azul 4207, informe velocidade. 295. Reduza a velocidade para 250 nós, inicialmente ao número 2 na aproximação. Two 770, clear to take off for New Azul, wind 050 degrees, it's 7 now. Thank you. bom dia. Janeiro 6140, bom dia, Lima, mantém pista no zero. Azul 2770, airborne 38, announce over the departure 119.8. Over the departure 119.8. Utilizado, Pátio Índia, vamos solicitar a torre 118.95, altímetro 10.16, morro. Corrigindo, torre 118, decimal meia dúzia. Contact on the path, contact level 1, 60, conforme heading. Control 160, heading 200, 6770. Roger, clear deviation. Go 1739, could you fly direct to Duna? Confirme quem efetuou a mensagem. 4, 4, 2, 0. Confirme o desvio. E ente em redução para 2309. 2309. Go 739. Oh, 739, we are flying to Duna. We are flying direct to Duna and descend to 3000 feet, KNH 1015. Direct Duna, descend 3000, KNA 1015. Tá 3740, sobe a proa. Proa 100, por aproximadamente mais 5 milhas agora. Cliente, informe ao termo do desvio, tá 3740. Da Real 10, 3740. Pressure control 2770, request fly Coral detection. Cleared Coral, azul 2770. O 4207, confirme quantas milhas nessa proa? Mais 5, 6 milhas já está via retornando. Tem várias formações. Bem, chegou a até 4 mil pés. Informe ao término. Tenho tráfego na posição de 1 hora, 17 milhas, rumo noroeste, um Charlie 208, mantendo 3 mil pés. Tente, azul 4, colisão, Capitão Guasca, Golfo Sierra, informe tráfego, posição 2 horas, 14 milhas, rumo sul, mantendo descida até 4 mil pés, tipo Embraer 90. Paciente do tráfego, Guasca, Golfo Sierra. Gol 1184, chame Recife na frequência 126.85, ao termo 25.45. 2.5.25.45, 1184. Salvador, Tan 3198. Tan 3198, essa é a identificação, desça para nível de voo 070. Confirme a proa que acertou de Juiz por quantas milhas? 070, a proa 35 por 40 milhas. Gente, em redução para 2509. Reduzindo até 3098. Quanto pelo 4207. Gente, mantém a proa de pulo, azul 4207. Pelo. Controle, bom dia, 6140, chegar passa 3000 pés. Eu chamo 6140, contato na dama de colagem, subavia saída PUCA para nível de voo 350. 350, PUCA, o 6140 da hoje. Azul 2770, can you maintain this head until passing flight level 070? Which head? Heading 200. Azul 2770, traffic 12 o'clock, 23 miles, southeast bound, maintaining flight level 060, number 320. Roger, we're maintaining heading 2770, heading 226, 2070, inform, but now 260. Roger, and increase your reach of climb. Confirm Route 739 and Region 3, request 2000. Go 1739, clear to descend to 2000 feet ILS X-ray, runway 10, report conceptual climb. 739, descend 2000, retrieve from first course up. Controle Salvador, Papa Tango, Vitor, Tchalho, Hotel. 3740, negativo, Guarduna, decoração para sequenciamento, esquerda 020, limite ao localizador. 0 ainda negativo, cara. Continua na próxima. 35. E a porta aí, 35 em redução na 909, da número 3 para aproximação. Após 4 mil livre procedimento para o azul 4207. Azul 4207, autorizado após pelo descer para 2 mil pés, aguardando a autorização para o ILS. Em redução 1909, a número 2. 1090, após pelo aguardando a autorização para ingresso na ILS. Agora heading 260, heading 260 for how many miles? 30 miles of the South Central. Roger. Controle Salvador, Papatango Vitor, Tiago Hotel. Batango Vitor, Tiago Hotel, contato radar decolagem, passa 4510 via saída Conde. Pode voar direto Conde, solicita 1110. Aguarde. Azul 4207, vetor para sequenciamento, curva direita na proa 195, guarde vetor para o localizador. Direita 195, aguardando vetores. São 4777, acima da identificação dessa via, chegada Bonfim para nível 080. São 3740, reautorizado descida até o nível de voo 050. 050, para 3748. 3198, autorizado Duna, redução para 2209. Duna reduzindo 3198, tá, obrigado. Chat 39, confirma estabelecimento. Go 1739, confirma estabelecimento localizado. Go 739, estabelecimento localizado. Roger, Tower 118, decimal 95. 1895, thank you. Azul 4207, para interceptar o ILS, curva à esquerda para 150, forma estabilizada. Esquerda 150, depois estará estabilizado o azul 4207. Chat 3740, para sequenciamento, tem condição de manter a proa 020. Afirmativo, agora para 020. Afirma, esquerda 020, reduz a 1809, descendo até 4 mil pés, que negão no 095. 39, we are on approach for 1810. Bono 648, decolou 46, mantendo a proa até o nível 050, chama o controle 1998. 198. Go 1739. Tem uma boa para o controle. Tem sido autorizado até 4 mil, agora está reautorizado para 2 mil pés nessa pro interceptor localizador. 2 mil nessa pro interceptor localizador. 3198, desça para nível de voo 050, approach Duna. 050, TAM 3198. Quadro ligou, 1648, batendo eixo. 1648, está livre da restrição, contato radar na decolagem, suba a via saída PUC para nível 350. Livre da restrição, ascendendo 350. Vitor Tchalho Hotel, reautorizado nível 1910. Vitor Tchalho Hotel. Estabilizou 4207. Azul 4207, complete aproximação, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 95, boa. Go 1739. Azul estabilizado. Show go 739. Go on 739. Clear the landing, contact tower 118 this morning, Cessna. 118 this mile 6. ETC, we are clear to land 118, 10. Controle, negativo o contato com a torre 1895 azul 407. Tente azul 4207, chame torre na sequência 118 desse mais meia dúzia. 186, boa. We are clear to land. Torre boa, azul 4207, estabilizado. Azul 4207, continue aproximação guardando pista livre. Continuo guardando pista livre 4207. Voijama. Chame a minha 140, chame Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Recife 2005, secundária 125.5, chame a 140, boa. PAN 3198, neutralizado descida para 2000 pés, QNH 10 no 5 e LS XR pistão na 0. Confirme se tem condições de voadora. Ativa a Voda Duna, 10-2000, 105, Oscar, Golf Serra, informo que o Moto Serra está intermitente. Ground at 49, vacate right, and call ground 181, decimal 1. Ok, John Fox, ground control 121.1. Dan 4777, reautoriza a descida para 4000 pés, QNH 10 no 5. 2770, now heading 180, about 40 miles to avoid water. Roger. Right. So, 739, attack to the Delta Yalas, gate 4. VSS, Alpha Juliet, gate 4. Batão Gosta, Golf Sierra, confirma estimado para pouso. Copiado no 430. Salvador, bom dia, São 3740. E ele é 73, está 10. São 3740, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, São 3740. Azul 4207, solo foi 51, 121, decimal 1, solo. 1211, boa. Esse é o azul 4207, desculpa. Azul 4207, acho que seria Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. 13740, autorizado pouso na pista no 0, vento 020 graus com 5 nós. Autorizado pouso, pistão no 0, 13740. Pelo menos o carro meu autorizado, ingresso até a cabeceira 35, aguarde para iniciar a rolagem. Gente, informe para o Igor quantas milhas? 205. Após passar a bomba, já retoma a pelo já. Gente. Corrigindo a direita, ok, senhora? 240. Copiado. no 648, chame Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685. Subida Momo, transição 13, via Pesolu 119. Astrana 5422, controle Salvador 119, decimal 8. Azul 4207, Kilo, posição 3 Lima. Kilo para 3 Lima. Bono 094 confirmando, coordenaram? Paulo? Você sabe que o senhor mantém essa subida Momo, transição Frotti? Momo, Frotti, com curva ABC. Protegimento correto, chamando para o pushback acionamento. Solo 3740, de novo. 3740, autorizado, Alfa Juliette, Ponte 8. Alfa Juliette 8, 3740. Localizador, tá 3198. Quente, tá 3198, chame torre, frequência 118, decimal 6, dúzia. 200, obrigado. Two seven seven zero, can you fly direct coral? Azul 2770, confirming, heading coral. Roger. Controle Salvador, bom dia Azul 2780, formação Kilo. Tá mantendo 170 pela de Bomet. Azul 2780, acena a identificação dessa via chegada por Bomet 1 para nível de voo 050. 050, Bomet 1. Nosso ideal é mais. Mais 20 milhas à frente, pode ser? Acho que é autorizado em forma para descida. Autorizado 050, eu informará no ideal descendo Azul 2780. Salvador 3198, até bom dia. Tá, 3198, um bom dia. Autorizado pouso na pista no 0, 0040 graus, com 7 nós. Copiando, livre pouso no 0, tá 3198. Tá, 3198, para informação, helicóptero na cabeceira da pista auxiliar realizando o procedimento, não vai interferir com pouso. Ok, ciente, obrigado. Siga, Oscar Gufia. A Patango Oscar Gufia, na plano IFR cancelado, é 1358, suba em condições usuais para nível de voo 105. Aproveita 4777, solicita a Duna direto. Plano 4777 foi autorizado para hoje, Duna. Duna. 777, cumpriu o controle? Pode dar, Natan, 4777. Mas o 2780 tem condições de voar na Projetap? Afirmo, tem condições, seria ideal até para desviar informações direto TAP, 2780. Sim, a gente está presente, está autorizada para o de TAP e informe para a descida. TAP na proa, 2780, e já vai iniciar a descida livrando 170 para 050. Relativo. É 3198, salto 59, direita, 1219. 3198, bom dia, taxa autorizada via Alfa, via Alfa, via Alfa, via Alfa, via Alfa, para 07, na 3198. Autorizado até 3000 inicialmente. 3000, tá, 4777. Tomador, muito bom dia, né? 3191, Costa Galeão. Tá, 3191, bom dia, autorizado Galeão, nível 340. Decola da pista 10, sua direita, subidação voo 1, transição bótulo, via perto do 44, seguro, upper November 857, bolso, transponder 5427, controle 119, decimal 8. Autorizado Galeão, Rio de Janeiro, nível 340, conforme nosso plano. Decolando a cabeceira 10, com curva à direita após decolagem na Sambo 1, transição Doclo, Upper Zulu 44 seguro, Upper November 857, Mouso. Aciona 5427, 198. 3191, transição Delta Oito, Pilo Lima, uniforme, primeira aerovia, Upper Zulu 44. Conforme cotejado, Sambo 1, transição Doclo, Upper Zulu 44, seguro. E conforme cotejado novamente. Correto, então para o posto de acionamento. Canal 6200, essa é a minha identificação, desça para nível de voo 060, confirme a proa do desvio e por quantas milhas. Gente, 030, aproximadamente 40 milhas, informe ao término.